Capítulo 9. Você soube o que aconteceu com Saulo? Jack, um amigo cristão que tem falado em muitas universidades, chegou ao campus certa manhã e descobriu que os estudantes haviam organizado um debate público com o ateu da universidade. Seu oponente era um persuasivo professor de filosofia, extremamente antagônico ao cristianismo. Jack falaria primeiro. Ele discorreu sobre diversas provas da ressurreição de Jesus, assim como sobre a conversão do apóstolo Paulo, e então deu seu testemunho pessoal sobre como Cristo transformou a sua vida quando ele era um estudante universitário. Ao subir para falar, o professor parecia bastante nervoso. Não podia refutar a evidência da ressurreição, nem o testemunho pessoal de Jack, então atacou a conversão radical de Paulo ao cristianismo. Usou o argumento de que as pessoas muitas vezes se envolvem psicologicamente de tal forma naquilo que combatem que acabam por abraçá-lo. Meu amigo sorriu gentilmente e respondeu: É melhor o senhor tomar cuidado, ou será bem capaz de se tornar cristão. A história do apóstolo Paulo é um dos testemunhos mais influentes do cristianismo. Saulo de Tarso, talvez o mais fanático antagonista do cristianismo primitivo, tornou-se apóstolo Paulo, o mais enérgico e influente porta-voz do novo movimento. Paulo era um hebreu zeloso, um líder religioso. Seu nascimento em Tarso deu-lhe acesso ao ensino mais avançado da época. Tarso era uma cidade universitária conhecida por seus filósofos e cultura estoicos. Estrabo, geógrafo grego, louvava Tarso por seu ávido interesse na educação e na filosofia. Tal como seu pai, Paulo possuía cidadania romana, um alto privilégio. Parece que era bem versado na cultura e no pensamento helênico, falando fluentemente o grego e demonstrando soberba habilidade dialética. Frequentemente citava poetas e filósofos menos conhecidos. Em um de seus sermões, Paulo faz alusão a Epimênides, Aratos e Cleantes, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Atos 17, 28. Em uma carta, Paulo cita Menander: Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Mais tarde, em carta a Tito, mais uma vez, Paulo se refere a Epimênides. Um dos seus próprios profetas disse: Os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. Tito 1, verso 12. A educação de Paulo foi israelita e ocorreu sob as rígidas doutrinas dos fariseus. Por volta de 14 anos de idade, Paulo foi enviado para estudar sob orientação de Gamaliel, neto de Hilel e um dos grandes rabinos de sua época. Paulo afirmou que não era apenas fariseu, mas também filho de fariseu. Atos 23, 6. Podia jactar-se: E no judaísmo eu ultrapassava muitos da minha idade entre o meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições de meus antepassados. Gálatas 1,14. Para entender a conversão de Paulo, é necessário entender por que ele era tão veemente anticristão. Sua dedicação à lei judaica lhe provocou ardente oposição a Cristo e à Igreja em seus primórdios. A ofensa de Paulo, a mensagem cristã não era, como escreve o teólogo francês Jacques Dupont, com relação à afirmativa de que Jesus era o Messias, mas a atribuição a Jesus de um papel salvador que roubava da lei todo o seu valor no propósito da salvação. Paulo era violentamente hostil à fé cristã, devido à importância que ele dava à lei como o caminho da salvação. A Enciclopédia Britânica declara que os membros da nova seita do judaísmo, chamados de cristãos, contradiziam a essência da educação teológica e dos estudos rabínicos de Paulo. Ele se apaixonou por exterminar essa seita e, assim, Paulo começou a sua perseguição para matar todos os cristãos. Atos 26, 9. Estava obcecado em destruir a igreja. Atos 8, 3. Dirigiu-se a Damasco, portanto, documentos que o autorizavam a prender os seguidores de Jesus e levá-los para enfrentar julgamento. Então algo aconteceu com Paulo. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Sou Jesus a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos. Não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco e ficou 3 dias sem enxergar, sem comer e nem beber. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias? Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora e viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Atos 9, versos 1 a 12. Quando continuamos a ler, entendemos por que os cristãos tinham tanto medo de Paulo. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado e, tendo alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Atos 9, 13. Como resultado dessa experiência, Paulo se considerou testemunha da ressurreição de Cristo. Mais tarde escreveu: Não sou eu livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não sois vós resultado do meu trabalho no Senhor? 1 Coríntios 9, 1. Comparou-se a outras testemunhas do Cristo ressurreto, como aos outros apóstolos que viram Jesus após a sua ressurreição. E depois de todos, apareceu também a mim como a um nascido fora do tempo certo. 1 Coríntios 15, 8. Paulo não somente viu Jesus, como também o viu de modo irresistível, não proclamou o Evangelho por escolha, mas por obrigação. Mas se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois tal obrigação me é imposta, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Observe que o encontro de Paulo com Jesus e a sua subsequente conversão foram repentinos e inesperados. De repente, do céu brilhou uma intensa luz ao meu redor. Atos 22, 6. Ele não tinha ideia de quem seria aquele ser celestial. Quando a voz anunciou que era Jesus de Nazaré, Paulo ficou atônito e começou a tremer. Talvez não conheçamos todos os detalhes ou toda a psicologia daquilo que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco, mas sabemos com certeza de uma coisa: essa experiência representou uma reviravolta completa em todas as áreas de sua vida. Primeiro, o caráter de Paulo foi transformado radicalmente. A Enciclopédia Britânica descreve Paulo antes da conversão como intolerante, amargo, um fanático religioso, orgulhoso e temperamental. Após a conversão, temos o retrato de um homem paciente, bondoso, tolerante, abnegado. Kenneth Scott Latourette diz: o que integrou a vida de Paulo, substituindo esse temperamento quase neurótico da obscuridade por uma influência permanente, foi uma experiência religiosa profunda e revolucionária. Segundo, o relacionamento de Paulo com os seguidores de Jesus foi transformado. Eles não tinham mais medo do apóstolo. Paulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e quando foi encontrar-se com outros apóstolos, eles o aceitaram. Atos 9, 27. Terceiro, a mensagem de Paulo foi transformada. Embora ele ainda amasse a sua herança judaica, deixou de ser um antagonista amargurado e se tornou um determinado protagonista da fé cristã. E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus, Atos 9, 20. Suas convicções intelectuais mudaram. Sua experiência o compeliu a reconhecer que Jesus era o Messias, em conflito direto com as ideias messiânicas dos fariseus. A sua nova perspectiva quanto a Cristo significava uma revolução total de seu pensamento. Jacques Dupont observa com acuidade que, depois que Paulo negara apaixonadamente que um homem crucificado pudesse ser o Messias, concedeu que Jesus era realmente o Messias. E, consequentemente, repensou todos os seus ideais messiânicos. Além disso, Paulo agora podia compreender que a morte de Cristo sobre a cruz, que lhe parecera maldição de Deus e um deplorável fim de vida, era, na verdade, Deus reconciliando consigo o mundo por meio de Cristo. Paulo passou a entender que, por meio da crucificação, Cristo tomou sobre si a maldição do pecado por nós. Gálatas 3,13. E daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5, 21. Em vez de ver a morte de Cristo como derrota, ele a viu como grande vitória, completada pela ressurreição. A cruz não era mais uma pedra de tropeço, mas a essência da redenção messiânica de Deus. A pregação missionária de Paulo pode ser resumida da seguinte forma: explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos, e dizia: este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Atos 17, 3. Quarto, a missão de Paulo foi transformada. Ele foi transformado de um inimigo dos gentios em missionário entre eles. Mudou de zelote judaico para evangelista de não-judeus. Por ser judeu e fariseu, Paulo desprezava os gentios como sendo inferiores ao povo escolhido de Deus. A experiência de Damasco o transformou em um dedicado apóstolo que tinha como missão de vida ajudar os gentios. Paulo viu que o Cristo que lhe aparecera no caminho de Damasco era, na verdade, Salvador de todos os povos. Paulo passou de fariseu ortodoxo, cuja missão era preservar o judaísmo, a propagador dessa nova seita radical chamada de cristianismo, a que ele tão fortemente se opusera. A mudança foi tão profunda que todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: não é este quem em Jerusalém perseguia os que invocam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Atos 9, 21. O historiador Philip Scaife declara: a conversão de Paulo marca não somente um ponto de virada em sua história pessoal, como também uma importante época na história da Igreja Apostólica e, consequentemente, na história da humanidade. Foi o evento mais frutífero depois do milagre de Pentecostes e assegurou a vitória universal do cristianismo. Certo dia, na hora de almoço na Universidade de Houston, sentei-me ao lado de um aluno. Enquanto falávamos sobre o cristianismo, ele declarou que não existiam evidências históricas para o cristianismo ou Cristo. Perguntei-lhe por que ele achava isso. Ele cursava história e um de seus livros de estudo sobre história romana continha um capítulo a respeito do apóstolo Paulo e do cristianismo. Ao ler o capítulo, o aluno notou que ele começara descrevendo a vida de Saulo de Tarso e acabava descrevendo a vida de Paulo, o apóstolo. O livro afirmava que não ficara claro o que causou a mudança. Voltei ao livro de Atos e expliquei que Cristo apareceu a Paulo após a ressurreição. O estudante viu imediatamente que esta era a explicação mais lógica para a conversão radical de Paulo. Faltava esse pedaço de evidência para que as peças se encaixassem para aquele jovem. Mais tarde, ele se tornou cristão. Elias Andrews, ex-diretor da Faculdade Teológica de Queens, comenta: muitos encontram na transformação radical desse fariseu dos fariseus a evidência mais convincente da verdade e do poder da religião a qual ele se converteu, e o valor final e o lugar da pessoa de Cristo. Archibald MacBride, ex-professor da Universidade de Aberdeen, escreve sobre Paulo: ao lado das suas realizações, as realizações de Alexandre e de Nero empalidecem e se tornam insignificantes. O estudioso do cristianismo primitivo Clemente de Alexandria diz a respeito de Paulo: foi acorrentado 7 vezes. Pregou o Evangelho no Oriente e no Ocidente, chegou aos limites do Ocidente e morreu como mártir sobre os governantes. Repetidas vezes, Paulo declara que o Jesus ressurreto e vivo havia transformado a sua vida. Estava de tal forma convencido da ressurreição de Cristo, que também sofreu a morte de martírio por sua fé. Dois amigos formados em Oxford, o autor Gilbert West e o estadista Lord George Lilleland, estavam decididos a destruir a base da fé cristã. West demonstraria a falácia da ressurreição e Lilleland pretendia provar que Saulo de Tarso jamais se convertera ao cristianismo. Os dois homens chegaram a uma reviravolta completa em suas posições, tornando-se ardentes seguidores de Jesus. Lord Lilleland escreve: a conversão e o apostolado de São Paulo sozinhos, devidamente considerados, são demonstrações suficientes para provar o cristianismo como revelação divina. Ele conclui que se os 25 anos de sofrimento e serviço de Paulo por Cristo fossem realidade, a sua conversão também era real, pois todos os seus feitos começaram com essa mudança repentina. E se a conversão de Paulo era verdadeira, então Jesus Cristo ressuscitou da morte, pois tudo que Paulo era e fez, ele atribuiu a ter sido testemunha da ressurreição de Cristo.